de Jesus. Foi vertido lá na cruz e saiu de um homem inocente. Minha vida estava em densa escuridão, mas o sangue de Jesus me deu perdão. Este sangue tem poder para libertar. Este sangue pode remir o pecador. Este sangue é o sangue de Jesus. Esse sangue.